dos acontecimentos mais importantes dos últimos dias. Domingos, 8 da noite, na Antena Web. A melhor forma de passar as suas noites de quinta-feira é ouvindo a Antena Web. A partir das 10 da noite, tem início Noite Entre Todos. Um programa com muita música, algumas rubricas e, claro, a companhia de Joana Santos. Nuno Miton leva-o todas as terças-feiras às 23 horas a fazer uma viagem relaxante pelo Lago do Cisne, onde pode mergulhar com a música pacífica da sua Antena Web. Convidamo-o a desfrutar, durante 60 minutos, dos sons mais calmos para uma noite tranquila e serena. Nuno Miton apresenta o Lago do Cisne às terças-feiras às 11 da noite na Antena Web. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Nossa Senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, que tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Imensa, do campo e do mato, do manso regato que borda as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas e águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas estâncias onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Que a telegrafei, que já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. O mundo dos sertanejos no ar, moda sertaneja. Choro, choro, choro, choro. Se é pra chorar, a gente chora.